Vem a cobrança de falta, bateu o Arce. Olha a cabeçada! E o Kleber sozinho, livre, não teve trabalho para testar, absolutamente solto, volta com a corda toda o Kleber, com a sorte ao lado, e deu colher de chá a defesa do Botafogo, né, Casagrande? Aí fica fácil.